Vamos cantar o CD inteiro, um pedacinho de cada música para a galera conhecer o trabalho novo do Márcio. Por favor, na próxima vinda aqui, trazendo as novidades do trabalho de vocês. E aliás, né, lembrando mais uma vez que quem quiser acompanhar o trabalho deles, conferir as novidades, vai estar tudo no site, né? Que sempre acabamos de falar aqui também. Verdade. Aí fica fácil. Obrigado, família Queiroz. Obrigado, Matheus. Obrigado. Vocês já são de casa aqui, fazem parte do programa Carlos Pitt. Só tenho a agradecer mais uma vez pela presença hoje com a gente aqui. Mas tem um detalhe. Nós vamos ter que cantar um, né? Não vamos poder. Ainda mais agora que você já falou. Já sou mais um filho da família que vou ganhar mais um filho da família aqui. Pô, vamos lá, vamos cantar uma moda com nós. Será que eu conheço? Vamos fazer um improviso aqui. Vamos improvisar um trem aí. Vamos ver. Perdido. Canta, Matigante, ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor? Carlos Pitt, enviando o sucesso. Programa do Carlos Pitt, os melhores artistas estão aqui. Você me dá um beijo e pede pra esperar. Entra no seu banho, diz que já vai se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo, com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vê, você demora. Fica alisando teu corpo inteiro. E dá um desejo de amar e cedeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Tá bonita, tá bonita.

delícia. Mulher de mim, não guarda mágoa. Eu dou uma onça com carícia. Dou até nó em pingo d'água. Sobrou na área, é golaço. Faço gomento de bico. Se me olha, cai nos braços. É da fubá, tico-tico. Sempre ligado no perigo. Olho pra mão, visto depois. Atrás do anel vem o marido. Um homem prevenido vale por dois. Cadinchada de uma minhoca, tracatada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sei o cão caçar com gato. Sou louco de sorte, caueira. Minhoca? É, Carlos Pitt, quem não tem cão, caça com gato, parceiro. Aí, meu filho. Sou Don Juan namorador, o meu negócio é a conquista. Dizem que sou bajulador, meu dia é dom de um artista. Minhas namoradas duram pouco, mas não larga no meu pé. Nosso amor é mais gostoso. Depois que vira ex-mulher, sobrou na área, é golaço. Faço o mesmo de pico. Se me olha, cai nos braços. É da fubá pro tico-tico. Sempre ligado no perigo. Olho pra mão, piso depois. Atrás da mel vem o marido, parceiro. Então conta como é que é. Um homem prevenido vale por dois. Tamo junto. Cada enxadado uma minhoca. Cada cartado um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca, não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato. Sou louco de sorte com a mulherada. Cada enxada de uma minhoca, cada catada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca, não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato. De sorte com a mulherada. Cê tá ligeiro, hein, Roger? Cada enxadada é uma minhoca. Cada enxadada uma minhoca. A minha música nova. Fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Essa música é uma composição minha em parceria com o Júnior Santos. Tem a participação do Roger e Robson. E essa música está no meu site, carlospitt.com. Está no meu blog, carlospitt.blogspot.com. Está no palco MP3/Carlos Pitt Oficial. No Twitter, no Facebook, no YouTube. É só você procurar Carlos Pitt, Cada Enxadada uma Minhoca. E baixar essa música aí também, tá bom? Obrigado, gente, por mais um programa. Lembrando a você que nós estamos reprisando alguns momentos, as músicas mais tocadas, as entrevistas que a gente enrolou por aqui no ano de 2012 no programa Carlos Pitt. Logo, logo a gente volta com programas inéditos e exclusivos só pra você, ok? Muito obrigado, gente. Semana que vem eu volto. Tudo de bom. Valeu, gente. Vamos embora. Programa Carlos Pitt sempre aqui, ó, na sua rádio pra você. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.